Estou na linha com a Anael Céspedes, representante da Feira Livre de Trocas aqui da Tríplice Fronteira. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Até corrigir aqui, eu falei, mas é o Anael, né? Desculpa aí, Anael, pela confusão aqui na hora de anunciar. Anael, Foz do Iguaçu terá, então, a quinta edição já da Feira Livre de Trocas da Tríplice Fronteira? Isso, assim, essa é a quinta edição que a gente está fazendo. A gente havia parado por um tempo por causa da organização. O representante teve filho, família, etc. E agora a gente se reuniu de novo para começar a fazer de novo essa feira tão bonita que a gente está fazendo. E é uma feira livre e que não envolve dinheiro. Como é que funciona essa questão? É, essa questão. A gente tem uma política, poderíamos falar em brincadeira, na real, mas está proibido o dinheiro. Você pode levar qualquer coisa que tenha em sua casa para trocar. Seja um livro, calça, camisa, atividade. Se você é fotógrafo, podia trocar essa atividade por alguma outra coisa. Qualquer coisa que você quer trocar está permitido. O único que está proibido é o dinheiro. E essa é a quinta edição. Como é que foi até nas quatro edições anteriores? Houve grande procura por parte aí do público? Como é que funcionou? Então, eu cheguei na segunda edição. Aí, na real, na primeira foi no Teatro Barracão. E a galera foi investigando, pesquisando como era e cada vez se animando mais. Porque era algo muito novo, né? Não involucrar o dinheiro dentro dessa troca. E foi impressionante. Nas primeiras três edições, a galera levava até móveis para trocar. Uma cadeira, um televisor, celular, qualquer coisa eles levavam para trocar. E todo mundo ia feliz ali. Era muito, muito grande. A última edição tinha uma senhora que levou, acho que 200 pares de sapato, uma coisa assim. E eu acredito que muita gente que está nos ouvindo agora, né, aqui na região da fronteira como um todo, tem algo em casa e que muitas vezes não está tendo aquela utilidade, mas é um produto que pode servir para outra pessoa, enfim, tem interesse em fazer até a troca desse produto por alguma outra coisa. Como é que pode fazer para participar da feira? Então, aí tinha um evento dentro do Facebook, chama Quinta-feira de Troca da Tríplice Fronteira. Aí você ingressa no evento e participa. Não tem um custo, você não precisa pagar para botar sua barraquinha com suas coisas. Cada um vai ter um espaço para poder participar dela. E a ideia é assim, você leva suas coisas, monta sua barraquinha e você vai olhando as outras barracas. Aí se você se interessa por outra coisa, você fala com o parceiro vai ter sua barraca e trocar por algo que ele gosta. Não tem nenhum custo para poder participar. E essa feira ela vai acontecer domingo agora, né? A partir aí das 15h. A partir das 14h ela vai começar e a partir das 15h vai ter oficinas, que a gente está oferecendo oficina. E em qual endereço vai ser aí? Em que local da cidade? Ela vai ser na Casa Flori, é um espaço de yoga, já te passou o endereço. É na Vila Yolanda, Romário Vidal, 816. Portanto, na rua Romário Vidal, 816, ali na Vila Holanda, o nome é Espaço Casa Florir, né? Isso. Um evento aí que vocês têm uma expectativa mais ou menos de quantas pessoas até vocês acham que vão participar aí do evento neste ano? Bom, a gente tinha a expectativa de poucas pessoas, por causa que fazia 2 anos que a gente não fazia, né? Só que faz 2 semanas a gente teve muita procura de muitas pessoas perguntando sobre o evento. E a gente está com medo de que esse evento pode chegar a bombar muito e vai ser muito bonito, na real. Porque até agora, mais ou menos, a gente tem umas 400 pessoas dentro do evento mesmo falando que vão participar. Mais além das pessoas que podem chegar fora. Então, eu acho que vai ser um evento muito bonito. E olha, a gente deseja sucesso realmente nessa iniciativa, Feira Livre de Trocas da Tríplice Fronteira, quinta edição. Agradeço aqui ao Anael Céspedes pela participação na RCI. Sucesso mesmo nessa empreitada. Obrigado a você, meu amigo. Até um bom dia.